pelo aumento real do salário mínimo e do poder de compra até atingir o valor do salário mínimo necessário, segundo o DIS, de R$ 4.350, por impostos progressivos e taxação das grandes fortunas, dos lucros e dividendos das empresas, fim do pagamento da dívida externa e interna, da PEC da morte e do teto de gastos para garantir os direitos sociais da maioria do povo brasileiro, previsto pela Constituição Cidadã de 1988, pela nacionalização do sistema bancário e de todo o capital estrangeiro, fim do direito de herança e cobrança de impostos sobre a renda e não sobre o consumo. Oitavo, pela distribuição das terras dos latifúndios e da monocultura para a agricultura camponesa, para a produção de alimentos saudáveis e garantia da soberania alimentar para todo o povo brasileiro, pela expropriação das empresas estrangeiras do agronegócio, proibição da utilização de agrotóxicos e venenos na agropecuária e punição severa para o desmatamento, a destruição da biodiversidade, da fauna e da flora brasileiras. Nono, pela garantia de investimento público prioritário no Sistema Único de Saúde, o SUS, e garantia de saúde pública para todo o povo brasileiro, pela anulação das privatizações, das reformas neoliberais da Previdência e Trabalhista, suspensão de todos os cortes orçamentários em ciência, pesquisa e educação e arquivamento da reforma administrativa, pela educação pública de qualidade como direito universal e contra o EAD e a agenda neoliberal de educação tecnicista e excludente. Décimo, pela gestão e controle popular dos serviços públicos e do orçamento através de assembleias e conselhos populares. Substituição das instâncias de poder corrupto do executivo, judiciário e legislativo do Estado capitalista pelo Congresso do Povo como uma instância de poder da maioria pobre e trabalhadora do povo brasileiro e autogoverno popular. Greve geral e rebelião. Fora Bolsonaro e Mourão, derrotar nas ruas o fascismo e o genocídio, taxar as grandes fortunas na lei ou na marra, venceremos. A formação de uma visão de mundo alternativa é fundamental para a luta feminista. Isso significa que o mundo que conhecemos de forma mais íntima, o mundo no qual nos sentimos seguros, ainda que esse sentimento esteja baseado numa grande ilusão, precisa ser radicalmente transformado. Talvez seja a percepção de que todos precisam mudar, não apenas aqueles que rotulamos de inimigos e opressores, que até agora tem servido para avaliar a autenticidade de nosso impulso revolucionário. Para que o movimento feminista contra a opressão existente possa progredir, para que possamos transformar nossa realidade atual, esses impulsos revolucionários precisam moldar de forma espontânea e livre nossa teoria e nossa prática. Bell Hooks. Uma vez, um amigo me pediu um conselho sobre como lidar com uma acusação de abuso. Então, resolvi escrever um pequeno guia com informações de meia dúzia de feministas de diferentes perspectivas e que admiro. Primeiro de tudo, você precisa dar um tremendo passo atrás e tentar lembrar como é o cenário como um todo. Somos criaturas limitadas, logo é fácil se autoiludir ou não ver certas coisas ao mesmo tempo que nos percebemos como super racionais e que nossa experiência é objetivamente mais precisa. O efeito do enviesamento cognitivo humano, para não falar das limitações subjetivas, são gigantes. Pode ser humilhante pensar em si mesmo em termos de uma estatística no meio da vasta categoria dos seres humanos, mas pode ser um bom corretivo também. Se você não fosse você, se você ignorar sua narrativa interna e suas memórias, se você viu outra pessoa nessa situação, com esse objetivo ou esses fatos palpáveis, o que você presumiria? Quais as possibilidades que você teria que considerar sobre essa pessoa? Não estou defendendo que você invente para si mesmo uma história confusa e acredite nela, mas que você pare e respire e veja o todo. Reconheça, pelo menos, a possibilidade da sua própria falibilidade no que diz respeito a realmente perceber as coisas. A segunda coisa é tentar ouvir de verdade quem te acusou. Sim, ela pode ser de alguma forma desonesta ou desconectada da realidade, mas 1. É sempre possível que as experiências ou narrativas malucas de alguém serem mais verdadeiras que as suas, não importando quão dedicado e sincero você seja. 2. Mesmo que seja assim, independente disso, você deve muito seriamente considerar a grande probabilidade de que as experiências e perspectivas que ela descreve sejam honestas e sinceras. É isso. É horripilante. Se você é uma pessoa minimamente decente, você deveria ser capaz de colocar de lado sua posição defensiva e o medo das consequências, ou de momentaneamente ser manipulado, e verdadeiramente perceber o que ela está dizendo que é sua dor e experiência. A possibilidade de que você machucou alguém deve ser dolorida, mas isso não deveria te tomar de medo e te fazer fugir desesperadamente. A possibilidade de ter causado um grande mal também não deveria te fazer cair no caminho sem vergonha da auto-recriminação. Causar dano a si mesmo não é a mesma coisa que pagar um suplício. Se culpar e se punir não tem nada de produtivo. Esses instintos estão aí para te fazer crer que estás fazendo alguma coisa, servem para te absolver através de uma miséria simplória. Isso não tem nada a ver com tornar as coisas melhores. Anônimo, então você foi acusado de abuso. Saudações anarquistas, galera. Esse é o Fagulha Podcast. Eu sou o Rei Plebe. Eu sou a Dance. Estamos aqui no nosso 28º episódio, apesar de já ter uns meio aí na vida, mas enfim. E a gente trouxe para conversar um pouquinho com a gente sobre algumas questões relativas ao machismo, misoginia, sexismo, fascismo, todas essas coisas tenebrosas. A Mari Messias. Então, Mari, você pode se apresentar para a galera, por favor? Falar de onde vem, etc. Nossa, eu não sabia que tinha que ter mini bio. Eu sou péssima em mini bio, gente. Eu não sei exatamente como me apresentar, então eu sou a Mari Messias e eu tenho interesse nas questões da mulher. Assim, eu não sou uma acadêmica nem nada, eu sou tipo, como diz naquele Um Teto Todo Seu. Eu sou só uma mulher sem muita educação formal que gosta de ler bastante. Então, Mari, a gente queria agradecer, né, a ter o fato de conversar com a gente. Eu sei que tu trabalha 200 horas por dia, então, que é difícil, mas valeu mesmo. Então, tu te interessa bastante por pensar também questões relacionadas, que relacionam misoginia, fascismo, né, como a misoginia é uma das bases né, do machismo. E se você puder falar um pouco sobre isso? Então, eu acho que, enfim, a gente nota isso, né, discursivamente, é uma coisa extremamente presente no nosso cotidiano, especialmente pós-2018, né, mas vem num crescendo, assim, e é aquela coisa que a gente tava falando, é um processo de normalização, eu acho que não é só discursivo, porque diferente de algumas posturas, talvez, dessa galera como um todo, né, não só, sei lá, dos grandes expoentes do governo, mas dessa galera como um todo que fica no entorno disso, diferente de algumas outras questões que não necessariamente eles têm uma prática de endosso, né? A misoginia, ela é uma questão bem prática, assim. Ela aparece como violência mesmo, né? Tem, então, a gente pode pensar, sei lá, nos grandes ícones, tipo o Bannon, o Jair, o Trump, todos eles são envolvidos, têm questões progresso de violência doméstica. Que a gente conhece, e às vezes não só doméstica, né, muitos casos de violência sexual e tal. Mas além disso, quando a gente sabe, por exemplo, qualquer mini biografia desses minions de internet, sabe, a gente tem conhecimento de um ou outro caso de, enfim, de questões de ódio de mulher na prática, sabe? Então eu acho que isso também é uma é uma base muito forte para esse discurso, porque é um discurso que vem endossado, né? Ele já vem com esse endosso prático, assim, tem essa verossimilhança que algumas outras questões não têm necessariamente. Essa realmente é uma questão... Bom, isso é difícil a gente falar que está na crista da onda agora, porque está sempre na crista da onda, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no evento mais recente aí, a gente está gravando dia 19 de fevereiro, né? A prisão e posterior arrependimento, né? Do deputado Daniel Silveira lá, quer dizer, ele tem toda uma postura e uma atitude, uma atuação do que antigamente, muito antigamente, se chamava de itiborre, né? É basicamente um sujeito violento e que age pela violência. E é um cara que ficou famoso por um ato muito simbólico dessas diferentes formas de misoginia, que foi quebrar a placa em homenagem a Marielle Franco. Né? Apesar de não ter nenhuma... Quer dizer... Esse é um ato que ele é relativamente simbólico, ele é um ato que não tem agressão direta, né? No sentido de violência física, né? Contra uma mulher, ou violência sexual, ou alguma coisa do tipo, mas ele mostra um pouco uma certa gradação, né? Em relação a essas coisas, né? Um posturing, né? Machista, assim. Não, eu acho que é bem isso, assim, né? A gente pensa que, enfim, as coisas não existem em separado, né? Não tem como eu escolher uma coisa que eu acho ok do machismo e o resto eu tentar... Enfim, as coisas se retroalimentam. Então, é um gesto simbólico, mas toda essa questão, ela não é tão simbólica assim. Ela, enfim, parte de um assassinato de um expoente, que é uma mulher, né? Não coincidentemente, é claro, uma mulher negra, então a gente já vê que são as duas frentes muito presentes de atuação do discurso, né, dessa galera. E daí é aquela coisa, quando a gente pensa que para estabelecer, enfim, uma ordem de controle da mulher, a gente primeiro tem que estabelecer essas questões mais sutis, né, que são as regras às quais essas mulheres vão ser submetidas. Tem esse livro que eu gosto muito, que é o Down Girl, da Kate Main, onde ela faz essa separação que eu acho que é perfeita, assim, entre machismo e misoginia, né? Que ela coloca, então, o machismo como uma questão estruturante, né? Como uma delimitação, assim, do que deve ser feito para uma mulher, para que uma mulher seja reconhecida por esse recorte de mulher de verdade, né? E a misoginia surgiria, então, em apoio a essas leis, como a realização delas, né? Então, assim, ela fala de como é... O machismo seria, então, mais científico, e a misoginia seria mais moral, tá? E eu acho que se a gente pensa nesse momento que a gente tá, a gente nota que tem uma expansão para todos os lados dos dois, né? Porque um depende do outro. Então, uma coisa que a gente debateu muito lá no começo do ano foi a questão, por exemplo, do machismo condescendente, que às vezes parece uma coisa meio tola, mas que ele surge também como um reforço do que é a mulher, um reforço para essa mulher aliada, né, do machista. E o machista sendo esse cara que está determinando quem a mulher é, o que ela pode ser, quem ela pode ser. Mas eu acho que também eu posso fazer, assim, eu falei de machismo condescendente e nem expliquei exatamente o que é, né? Que é uma teoria também de dois caras lá, acho que dos anos 70, sei lá, ou 80, enfim. Mas são dois caras que eles... dois psicólogos, um homem e uma mulher, né? Que desenvolveram essa teoria pensando assim, todo mundo estuda mais as vertentes de brutalidade, né? Do machismo. E a gente quer estudar essas vertentes mais dóceis. Que a gente acredita que são um contraponto, um reforço da brutalidade. Então, eles estudam... A gente ouve muito as pessoas falando de machismo condescendente quando falam de cavalheirismo. Mas machismo condescendente pode ser, por exemplo, um cara que diz assim, ah, essa é a mulher de verdade. Essa, enfim, ele dá um reforço positivo para uma mulher porque ela endossa o que ele fala, saca? É um reforço positivo de autoafirmação no final, né? Que não deixa de ser também um reforço de discurso. Ele tá trazendo essa mulher pro lado dele, em teoria, defendendo o que ela acredita, mas ele tá trazendo essa mulher pro lado dele porque ele precisa dela como esse reforço de discurso mesmo. Daí, nesse exemplo que tu tá trazendo, o homem acaba também dizendo o que seria a mulher ideal, ou a mulher que se encaixa, a mulher que aceita, né? Então, mesmo que seja de um lado defendendo a mulher, ele está validando um tipo de discurso, né? Dentro do feminino, na verdade, do que seria para ele ser mulher, né? Ele está validando um discurso de uma existência, né? Também, assim, de toda forma vai de encontro com essa questão de, por exemplo, a mulher que sai dessa linha, ela é mais aceitável que ela sofra essa punição da misoginia, né? E daí também, pensando nessas gradações, assim, quando a gente pensa em misoginia, a gente tem muita facilidade de olhar para a misoginia como um ataque distante, brutal, de um desconhecido e tal. E não olhar também para os pequenos reforços de brutalidade cotidianos, né? Que é, por exemplo, uma pessoa, sei lá, pensando em rede social, um homem que expõe uma mulher porque essa mulher não está falando coisa com a qual ele concorda, ele não está satisfeito em discordar dessa mulher, ele quer trazer a régua do homem para essa mulher, né? Então ele quer colocar a mulher nesse lugar que ele acredita que ela não deveria ter saído. Isso também é um processo misógino, assim. E uma coisa que talvez seja interessante de a gente pensar, né, que como a gente falou lá no início, com o fato de que a gente tem muita presença real, não só discursiva, né, muita a factualização dessa violência, ela está muito presente, inclusive nessas figuras expoentes que, enfim, a gente está falando, sei lá, de presidente da república, mas a gente também está falando de, tipo, reality show, sabe? A aceitação está muito maior e a presença desse convívio, e eu não estou dizendo desde sempre, eu estou dizendo assim, sei lá, 5 anos atrás, a gente teve um ganho muito grande no debate sobre a mulher no Brasil, né? É claro que a gente pensa sempre que a gente está evoluindo e que isso é uma questão de possivelmente um backlash, porque a gente andou tanto que puxaram o freio para a mulher voltar para o seu lugar. Então, quando eu digo assim, a gente tá com isso mais presente, eu tô falando nessa história ultra recente, né? Não tô falando de, enfim, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que a gente sabe que a luta da mulher também é uma coisa muito, muito recente, assim, né? De coisas básicas, direitos básicos. Então, quando a gente fala, assim, nessa questão de, tipo, machismo não ser, enfim, uma coisa isolada, né? Mas ser uma gradação, assim, a gente pode também, e dessa relação com o momento dele estar tão intrincado, tão enraizado nesse processo que a gente está vivendo, né, que eu chamo alt-nazi, mas enfim, com todas as suas características e particularidades que pessoas mais especializadas podem falar, ele de certa forma também altera como esse processo altera inúmeras réguas da vida, né, réguas de política, comportamento, percepção. Ele também altera a régua de percepção da violência misógina. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, então, que a gente não vê só no que o fascismo endossa uma coisa que a gente não vê só no fascismo. Então, eu não vejo só na extrema-direita brasileira essa progressão de aceitação de certos comportamentos, tá? Machistas e misóginos. Quer dizer, assim, tanto uma cobrança de um posicionamento das mulheres como um todo, quanto uma necessidade de controle que chega a ser, assim, um jugo, né? Que chega, enfim, a querer se impor de maneira violenta, violenta física, violenta verbalmente, violenta psiquicamente, e enfim. E daí a gente chega na questão de onde a gente se situa, né? Onde a gente se situa, a gente não tá na extrema direita. Mas a gente também nota nos nossos arredores, assim, muito desse discurso. E se a gente vai mais para a esquerda partidária, eu acho que até é uma coisa mais clara, assim, tá? Que é um discurso misógino que até eu apelidei carinhosamente de feminismo sem mulher, que são os caras que dizem assim: eu gosto muito das mulheres, apoio a causa feminista, mas até ali, tá ligado? Quando tu fala uma coisa além disso, esses homens, eles já começam a, tipo, a atacar a mulher, enfim, fazer esse processo de misoginia, né? Isolar, atacar, descreditar, todos esses tipos de coisa. Isso é uma coisa que a gente nota, assim, numa coisa, num crescendo bizarro, tá? E eu acho que isso vem, não vem sozinho, né? Isso vem do nosso contexto, mas isso vem com o apoio de toda essa gradação mesmo das violências contra a mulher e da maneira que, enfim, que o homem posiciona a mulher na sociedade. Então, isso está junto lá com aquilo que a gente estava falando de um machismo benevolente, tá? Que tenta premiar as mulheres que apoiam certos homens, que adotam comportamentos que o machismo dita como correto para as mulheres, né? Porque também, junto é esse tipo de comportamento misógino, junto do comportamento machismo mais dócil, do machismo mais dócil, eles estão delimitando uma atuação da mulher, né? Eles podem ter aparências totalmente diferentes, mas eles estão em busca da mesma coisa. Quer dizer, quem a mulher pode ser, como ela pode agir, onde ela pode estar. E isso é uma coisa que, pra mim, que, enfim, tenho 41 anos, tá? Mas eu vivi de maneira muito, muito presente os últimos anos. Pra mim, é uma diferença que é muito clara, assim. E tá sendo uma diferença muito brutal, no sentido de que espera-se que as mulheres tenham uma adesão subserviente a certos discursos, tá? Agora, com mais frequência do que eu via, sei lá, 3 anos atrás. Meio que tá voltando à normalidade essa demanda. É uma coisa bem bizarra de a gente analisar. Eu acho que a gente consegue ver isso em diversos outros lugares, além da extrema-direita. Aqui. eu acho que esse é um ponto interessante e muito fundamental para a gente refletir não só nesse processo de radicalização, né? Você pegar um pessoal que já era um pouco misógino, né? Como aquela cultura de base brasileira e aí vai se radicalizando e se tornando cada vez mais... o discurso da misoginia fica cada vez mais central, né? Conforme a pessoa vai se deslocando para a extrema-direita, mas também nessas práticas e questões que a gente tem na esquerda, né? Tu estava falando agora, eu fiquei pensando muito em uma coisa que parece ser meio trivial, né? Mas em como uma parte razoável da esquerda depositou nas mulheres lá no final de 2018, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, né, depositou nas mulheres a sua grande esperança, assim, né, de tipo, as mulheres vão derrubar o Bolsonaro, né, por conta de um movimento bastante forte, bastante intenso nas ruas, né, e que aconteceu vários outros momentos, né, mas que, não sei, me parece que é um pouco isso também, assim, esse depósito de esperança, desculpa, pode falar. Não, e logo depois que depositou essas esperanças, depositou a culpa, né? Eu tenho amigos do meu convívio próximo que ainda acham que os movimentos de mulheres contra o Bolsonaro foram os grandes responsáveis da eleição do Bolsonaro. Agora, vê se tem cabimento, se não tem nem lógica, sabe? Mas é aquilo, tu olha pra mulher como um ser, enfim, que politicamente, pra muitas mulheres, esse é um processo, né? Assim como sociedade... Esse processo de se notar como uma pessoa política para as mulheres está em andamento e tal. Tanto que, se a gente pensa no Ele Não, foi uma coisa que as mulheres saíram, a maior parte das mulheres, que, enfim, eu falei pelo menos, sabe? Elas nunca tinham ido em nenhum ato. Foi uma coisa de... especialmente as mulheres mais velhas, tá? Foi uma coisa de despertar muito grande dessa possibilidade de atuação política, não só indo na urna e votando, entendeu? Uma atuação política real, presente. E daí vai lá e tu coloca um monte de esperança nessas mulheres, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, tu endossa uma coisa que o Ciro Gomes falou e que muita gente ainda defende, sabe? Mesmo que eu não goste do Ciro Gomes, que foi responsabilidade das mulheres. Porque as mulheres são esse personagem à margem, né? O sujeito à margem, que tu pode projetar coisas, tipo, expectativas irreais dentro da possibilidade, tu pode também botar toda a culpa sem que, né, fuja muito do que já acontece em sociedade, que é mais ou menos isso. A mulher já é esperada que seja aquela que tá sempre se superando, né? Ah, eu tenho 3 empregos, eu cuido da casa, cuido do filho, faço faculdade... E, ao mesmo tempo, a mulher também é a vilã, né? Colocar como vilã em muitas questões. É por isso que a gente volta, então, para aquele mesmo ponto, né? Que não tem como escolher uma parte desse processo, na minha opinião, tá? Não tem como escolher uma parte desse processo, isolar e dizer, não, aqui tudo bem, isso eu aceito. Agora eu vou olhar para o resto. Porque tá tudo muito interligado, sabe? A mulher continua... nesse lugar social e, enfim, por isso ela sofre todas essas questões. E sabe o que eu lembrei também, que eu acho que é uma coisa interessante? Foi tu que trouxe uma citação de um zine que depois eu comprei, que eu esqueci o nome, né? Óbvio que eu esqueci o nome de tudo. Mas que a mina fala exatamente sobre como um cara, um infiltrado do FBI, sei lá eu, entrou nos movimentos sociais que ela participava e ganhou muita potência muito rapidamente. E que tá bem dentro disso, assim, as mulheres que se relacionavam com ele. E ele era super brutal, assim, ele era violento fisicamente, enfim, com as mulheres. Só que o discurso dessas mulheres estava sempre sendo descreditado, sabe? E daí esse cara, que era um cara infiltrado, que tinha um comportamento claramente misógino, ele ganhou muita credibilidade, foi pra, enfim... Mas tu sabe qual é o zine que é esse que eu tô falando? Por que os misóginos são tão bons informantes? É, então. Pois é. Vou botar na descrição depois. E esse zine me fez muito pensar. Agora eu acho que dá pra botar um pi no nome que eu vou falar. mas me fez muito pensar no poder crescente do... Tá ligado, bro? Porque o cara tem todo o sinal, ele tem toda a pinta. E absolutamente todos os meus amigos que são, enfim, de esquerda partidária, digamos assim, eles não estão nem aí, tá ligado? Eles seguem, endossam e gostam muito do cara. O cara é incrível. Isso independente das minas ficarem dizendo que o cara vai lá e persegue mulheres, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que que a gente tá dentro dessa perspectiva, eu acho que ainda mais presente, saca? Eu acho que tem super relação com esse processo que a gente tá vivendo no todo, saca? De aumentar a aceitação pra misoginia. Mas enfim, é meio isso, assim, se a gente pensa, a gente tá... Eu acho que isso é um processo temporário, né? Porque eu sou uma otimista, assim. Mas eu acho que a gente tá nesse processo de reviver um monte de questões. Assim, eu me sinto agora nessas particularidades, na maneira como os homens têm se achado no direito de me abordar, que já não se achavam mais, na subserviência que se demanda de mim, sabe? Que já não era mais demandada. Eu me sinto revivendo questões assim de alguns anos atrás, sabe? Inclusive por isso eu acho que a grande saída desse momento para as mulheres, que eu imagino que muitas mulheres vivam esse tipo de situações e tenham esse mesmo tipo de pensamento diante dessas situações, tá? Eu imagino que a saída, para mim, a saída que eu me coloco como mulher é ser ainda mais extrema nas coisas que eu acredito. Então, ser ainda mais clara em todas as coisas que eu acredito, tá? Levar ainda mais pro extremo, como mesmo um desafio, assim. Porque é isso que a gente faz, né, diante de um processo de opressão. A gente não pode dar espaço para ela nos, né, expulsar ela pela ação. Então, acho que agora é o momento mais essencial do que 10 anos atrás, a gente agir como, tipo, segundo o que a gente acredita, sabe? Não abrir concessão discursiva, enfim, não abrir concessão de comportamento, nada. E sei lá, eu tava falando com uma amiga minha que, assim, eu acho que esse período trouxe de volta pra mim algumas coisas que eu não gosto. E uma delas é uma postura muito intransigente em algumas situações, tá? Mas eu acho que também essa postura intransigente, ela é a base, é tipo a coluna dorsal da minha sobrevivência como mulher, sabe? E tem uma coisa da Sontag que eu sempre lembro, que ela fala assim, não deixa ninguém ser condescendente contigo, porque se tu for mulher isso vai acontecer muitas vezes. E daí pensando, né, na condescendência como uma forma de também não tratar como igual... É exatamente isso, agir com uma intransigência em relação ao que tu sabe que é verdade, não permitir que esses processos tragam questionamentos também, sabe? Será que eu tô realmente sendo extrema em demandar algum tipo de tratamento, esse tipo de coisa? Eu acho que tem que nos levar pro pensamento oposto, tá? Ainda sobre essa questão desse recrudescimento da misoginia no geral, a gente estava comentando um pouco mais sobre algumas questões na esquerda, né? Mas que talvez a saída, principalmente no caso das mulheres, na verdade, não abrir mão dos princípios e meter o pé e, na verdade, até radicalizar um pouco mais, ou, na verdade, radicalizar mais a algumas posturas e algumas questões, né? Então, se a gente for pensar que a misoginia é um pilar do fascismo, ela também pode ser um ponto de entrada, né? De destruição até de todas as outras... É algo que pode roer todas as outras questões e práticas da esquerda mais radical. Nossa, total, cara. E, tipo, total, eu não acho que existe uma luta antifascismo que não seja uma luta extremamente conectada com as mulheres. E, assim, não em um sentido sutil, não nesse sentido, tipo, eu aceito a revolução sexual, mas eu não aceito a demanda por dignidade, sabe? No sentido, tipo, real. A luta antifascismo é uma luta pela... pela mulher também, saca? Mas é aquilo. Quando aquela coisa das curdas, né? Que os caras, tipo, o pior pavor é de ser assassinado por uma mulher. Então, quando tu pega essas figuras de desgosto, essas figuras que são vistas como, tipo, inferiores, né? E daí a gente pode pensar, enfim, nas mulheres, negros, LGBT. Todas essas figuras são as grandes figuras de contraposição, né? O que a galera gosta de chamar de identitário, a galera recalcada, invejosa, gosta de chamar de identitário. Mas é aí, é tipo exatamente aí. Não tem como ter uma luta contra esse tipo de pensamento que não parta daí, eu acho, eu acredito também, sabe? Ah, bom, tá falando a François Verger, no livro dela, acho que é Feminismo Decolonial, né? E tem uma coisa que ela fala, assim, que ela está se contrapondo também ao que ela chama de feminismo civilizatório, né? Que justamente tenta impor uma ideologia dos direitos das mulheres, né? A essa ideologia dos direitos das mulheres, um pensamento único que acaba, né, perpetuando classes, gênero e raça, né? Então, justamente, ela está falando de como essa... O feminismo decolonial, ele tem que se basear também por uma luta pela destruição do racismo, do capitalismo, do imperialismo, assim, né? E como esse feminismo civilizatório, ele acaba muitas vezes reforçando, né? Deixando, à medida em que deixa as mulheres racializadas, né? De lado, ela também deixa as mulheres à mercê da brutalidade, da violência, do estupro, né? Então, acaba sendo cúmplice disso, esse feminismo civilizatório acaba sendo cúmplice disso tudo, assim, né? E eu acho que pensando pensando na esquerda, né, de um modo geral, acho que a gente pode pensar isso também, né? Que parece que existe uma esquerda civilizatória também, né? E daí isso te impõe um modo de ser esquerda de lutar, das mulheres lutarem dentro dessa esquerda, de como que se luta contra o racismo dentro dessa esquerda, enfim, e tudo que sai dessa esquerda civilizatória também, né? Quando a gente fala que a Mari falou, né, de radicalizar, que talvez a saída seja radicalizar, eu acho que acaba sendo isso mesmo, né? Que tem que radicalizar, porque se tu vai deixar alguém para trás, sabe? Se tu não faz essa luta conjunta, tentando destruir todos esses pilares conjuntamente, né, esses pilares do capital, do império, tu vai deixar alguém pra trás, sabe? Mas eu acho, na minha percepção, é bem isso, assim, né? Se a gente luta pra tirar as mulheres do lugar de exploração, vai ter outra pessoa que vai entrar nesse lugar, vai ter outra minoria, vai ter outro tipo de gente que vai entrar nesse lugar, sabe? E talvez sejam, inclusive, as próprias mulheres, as mulheres negras, as mulheres deficientes. Então, se não tem uma luta pra alterar realmente esse recorte, enfim, vai ser sempre secar o mar com uma toalha, como que é? Tem uma expressão, não tem? Enxugar gelo. Isso é enxugar gelo. Eu acho que a gente tem uma coisa meio recorrente na esquerda libertária, inclusive, né? Que é essa briga entre isso que se chama de identitário, né? Tipo, não, essas questões são importantes, né? O sexismo é uma questão importante, mas uma questão para depois. Né? O racismo é uma questão importante, mas uma questão para depois. Primeiro nós vamos desmontar o Estado, destruir o Estado, destruir o capital, aí depois a gente pensa nessas questões. Né? É engraçado, parece até aqueles memes que a gente faz com a tancaiada, né? Tipo, do Estado chinês, falando, não, em 2517 pode esperar que o comunismo venha. E aí é a mesma lógica, né? Só que é uma lógica que parece que revela uma misoginia muito, muito intensa, né? Tem uma regra, teve um tempo, alguns anos atrás, que tinha essa moda de fazer regras da internet, né? Tinha uma regra que eu esqueci qual que é o número, lei, número tal, que era: esse teu comentário acabou de endossar a existência do feminismo. Então, quando tu diz assim, ah, a gente vai feminismo, ok, é importante, mas não pode ser uma questão principal. Esse comentário acabou de endossar o feminismo, né? Por que que a questão da sobrevivência da mulher não pode ser a questão principal? Por que que a questão, enfim, da sobrevivência humana como um todo, a dignidade, não pode ser uma questão principal, sabe? Por que que ela tem que ser submetida a outras questões? Por que que o recorte social é necessariamente mais importante que esse recorte? Daí a gente entra também nesse rolê da galera gostar de fazer super trunfo, né, de miséria, assim. E eu posso falar como uma mulher que foi pobre e é classe média, que a misoginia existe se tu é pobre, se tu é classe média, e existe inclusive se tu é rica, sabe? Então não é uma questão só de recorte social, enfim, e não é uma competição também, sabe? É mais uma compreensão de que os excluídos desse processo, desse modelo de sociedade, são esses. A gente pode tentar reverter essa exclusão específica, né? Que daí a gente traz essas ideias meio de um feminismo que as pessoas chamam de liberal, ou, sei lá, de um feminismo que é super focado nessa coisa de trazer lei. Em alguns casos, sim, é importante esse reconhecimento, porque a gente vive numa sociedade que parte disso, sabe? É como, sei lá, a Maria da Penha. Antes da Maria da Penha, enfim, as mulheres estavam mais desassistidas ainda, mas isso não cura. Não cura, né? Isso tá lidando com um sintoma, isso não tá encerrando esse sintoma. E se a gente, enfim, consegue encerrar esse sintoma para as mulheres, a gente vai ter outras pessoas que estão à margem que vão sofrer esse sintoma. Então não existe substituir o poder, né? Não existe trocar o poder só de lugar, enfim, existe quebrar o poder. E eu acho que nesse processo todo, a gente tem uma possibilidade, enfim, as pessoas estão muito pessimistas agora, o que é meio óbvio, né? Eu moro sozinha, tô em casa faz, sei lá, um ano, saca, em isolamento. Então, é meio normal a gente estar muito pessimista agora. Mas eu acho, realmente acho, porque eu sou uma mulher que tive, enfim, eu tive educação moral e cívica, saca, no colégio. E isso só me deixou com mais raiva, cara. Eu estava no ensino público, tipo, vindo de uma realidade difícil, e eu tinha que aprender como ser uma mulher, saca? Isso me deu muita raiva. Então, acho que a gente pode olhar para esse período, sim, como um período que é isso, um período que nos possibilita ir ao extremo, saca? Porque a gente já sabe o que não quer. E, tipo, não vai se manter nisso só. A gente, enfim, construir um horizonte mais amplo, saca? Porque é um período que vai tentar achatar, e isso possibilita que a gente extrapole. Eu acho que, assim, defendo isso, dizendo que pensa nos punks dos anos 80, essa galera teve tipo SPB no ensino, tá ligado? É esse tipo de coisa que forma a revolta. Aliás, os punks são um exemplo legal nesse ponto, né? Porque é um exemplo de um pessoal que abraçou muito fortemente, a partir da década de 80, uma política libertária, né? Só virou um lado punk, etc e tal. E aí parece que, em grande parte, por conta... Essa é a principal entrada do anarcofeminismo no Brasil. E aí, quando o anarcofeminismo veio para dentro do punk, foi muito na base da confrontação, não só externa, né? Do tipo, ah, olha só como esse mundo lá fora é misógino. Mas é, olha só como as suas atitudes são misóginas, né? E esse de confronto teve que fazer uma rodada, uma modificação muito forte, né, do punk, assim. Acho que é um exemplo bem legal pra gente pensar como uma espécie de microcosmo dessa treta misógina, né, na esquerda. Tá, mas aí tu falou isso, eu lembrei que é tipo uns 2 meses atrás, talvez mais, eu tava lendo aquela Volterine que uma amiga minha me recomendou, eu nem sabia que existia, tá? E ela falava de, tipo, um cara que... Enfim, um cara que chegou meio que dizendo pra ela como ela devia agir sendo mulher, sabe? Então, eu acho que não é também uma questão que surge e se esgota agora, né? Mas, enfim, é uma questão que a gente tá em um momento extremo mesmo, assim. Que a gente pode aproveitar esse momento extremo pra chutar o balde e tal. Eu acredito. Gosto dessa. Isso que a gente tava. Gosto não, é horrível, mas enfim. Isso que a gente tava falando, né? De como como a ascensão das novas direitas, enfim, assim, as velhas direitas. E com exceção desses discursos, né? Abertamente misóginos e. Como a gente estava falando disso, né? De como a régua foi indo cada vez mais pro lado da direita, né? E daí, claro, quando vai puxando tudo mais tolerável, vai sendo cada vez mais do lado, né, da extrema direita, vai puxando, alargando o que é tolerável, o que não é tolerável, né? A gente acaba tendo que muita gente que antes, né, era de... Principalmente o pessoal mais jovem, assim, né? Que acaba vendo tanto tudo isso acontecendo, tudo isso sendo dito, tudo isso sendo feito, e vai normalizando cada vez mais certas coisas, né? Então, eu acho que fico muito preocupada com isso, assim, né? De quem também tá se formando, porque a gente vê, ah, tá, essa galera aí da esquerda, tem uns caras velhos aí fazendo um monte de merda, né? Machista aí na esquerda, bom... Mas e essa galerinha ainda mais nova, que tá né, se formando mais politicamente agora, enfim. Não, daí a gente vê ainda esses pessoas mais jovens influencers de esquerda, né, que seriam para, que poderiam estar fazendo um contraponto, ainda reforçar certos discursos masculinistas, enfim, de misóginos, de certo sentido, né? Então, eu fico preocupada com essa galera nova, né, que tá se formando nesse alargamento que, sei lá, que não acaba mais pro lado da extrema direita, né? Então, mas eu acho que aí entra um rolê que é importante falar, que muitas vezes os homens aliados, eles muitas vezes estão lutando por uma questão que não é tão prática, né? É uma questão mais, assim, enfim, intelectual. Enquanto as mulheres estão lutando por uma questão de sobrevivência, de, tipo, como eu vou chegar em casa às 11 da noite, sabe? Uma questão que, óbvio, a gente pode ler 500 coisas, ampliar os nossos horizontes, conhecer outras formulações e aumentar as perspectivas, né, dessas visões, mas a gente está, em última instância, partindo, normalmente, de uma vivência, saca? Então, é claro que se eu fosse um guri, talvez eu me sentisse muito mais atraído por manter, né, por trazer de volta, por querer defender, enfim, uma postura que me favorece, né, porque é uma vida muito mais fácil, assim. Uma brincadeira que eu sempre fazia era, por exemplo, daí trazendo uma coisa bem pro cotidiano, eu dizia, eu gostaria de ter filhos se eu pudesse ser pai, mas se eu tivesse filhos eu teria que ser mãe, então seria muito difícil para mim. E é claro que, enfim, é uma vida muito mais fácil para os homens. Então, em sua maioria, eles vão defender essa facilidade, né? Assim, quando a pessoa começa a exercitar esse processo de compaixão, né? De, enfim, olhar para o sofrimento do outro, até compreendo que exista esse processo de tentar alterar. Mas eu ainda vejo em muitas pessoas legais, foda, enfim, a defesa disso que eu tava falando, né? Eu vou defender isso aqui que me diz respeito, que eu gosto. E vou lutar contra isso. Então, uma defesa masculina, talvez, né? Do feminismo, da luta das mulheres, é uma defesa que, muitas vezes, vai vir muito, enfim, fragmentada, saca? E muito guiada pelo seu próprio filtro. Por isso que eu acho, assim, bizarro quando a gente está falando de temas que dizem respeito a mulheres e precisa ter um endosso masculino, sabe? Isso está tudo dentro do mesmo pressuposto do machismo, né? Que é aquela coisa de criar um recorte de, enfim, quem cria esse recorte? Criar um recorte de como a mulher deve ser, quem criou esse recorte? Quem dá o aval para essa mulher dizendo que ela é boa ou que ela é ruim? Tudo isso vem dessa estrutura masculina, né? Que eu acho que é um pouco isso, assim, é uma questão da gente pensar, digo a gente, homens aliados, né? Se é que isso é possível, assim, mas... É assim. É sair do tal do privilégio, né? Justamente isso, assim. Abrir mão do privilégio que talvez seja o mais... eu não digo que é o mais difícil, assim, mas é que o privilégio é o que não tem. Essa parte desses comportamentos, né? Porque é muito confortável na nossa posição. Mas eu acho que se a gente quer construir uma sociedade realmente livre, como a gente diz, né? Tem uma coisa que é só da boca pra fora, acho que a primeira coisa que tem que ser destruída é espaço. É isso aí. E eu acho assim, enfim, eu sou uma mulher branca, né? Então eu posso falar também que sair de si, sabe? Sair da sua única perspectiva também é uma coisa que ajuda de um jeito, não só para a luta das mulheres, ajuda para todas as lutas, sabe? E é isso, se a gente quer não só usar camiseta, né, mas viver o que a gente acredita, esse processo é sair de si, né, assim, ampliar para o outro, abrir esse olhar. Eu acho que isso é meio que a definição, né? Se existe uma definição mínima do que é ser de esquerda, independente se é anarquista, se é comunista, se é centrista, qualquer movimento partidário, qualquer tipo, acho que não é isso, né? Essa capacidade de você sair de si mesmo e não sei se empatia é o termo, né, mas se colocar no lugar do outro para formas de produzir mundos, né? Era para ser, né, mas não era, nem sei se era para ser na definição clássica de esquerda, mas de qualquer forma não sei se a gente, se todas as esquerdas, bom, a gente sabe que não, né, todas as esquerdas que se dizem de esquerdas têm essa ideia de acolher outras perspectivas, enfim, nas suas caminhadas, assim, né? Então, não sei se dá pra dizer que seria uma definição de esquerda, assim, né? É, assim, eu coloco uma definição meio ideal, assim, né? Mas enfim, Mari, fala. Não, eu ia fazer uma piada. Eu ia dizer que é naquele vídeo do Derrida. Eu acho que essa é a definição, né? Não sei, o que mais assim, que tem vontade de falar, assim, né? A gente tá bem caótico hoje. A gente tá bem caótico. Eu normalmente teria feito uma coisinha, tipo, a listinha de tópicos também, mas tá uma correria. Então, vamos pensar. Deixa eu ver que eu tinha uma anotação aqui que eu posso de repente usar do texto aqui. Ah, uma coisa que eu acho que é interessante que a gente fala pouco é que essa mulher romantizada, né? Essa mulher que é a mulher que a gente deve obedecer, esse ideal de mulher, ela parte também de uma perspectiva muito heterossexista, assim. Então, ela parte da questão de ser uma mãe, uma esposa, e aquela ideia, enfim, que foi acoplada a ser mãe e ser esposa, mas que não é uma ideia natural disso, que é a de ser uma mulher cuidadora, né? Ser uma mulher que está, então, muito ali para dar a base, o subsídio da existência masculina, né? Então, por isso também, como a gente coloca, mas como a gente constrói todas as figuras dessa mulher ideal em torno de um ideal que favorece ao homem, ela está sempre, enfim, sendo ditada, sendo revista e sendo a mulher mesmo em si, não só a ideia, a mulher está sempre em disputa pelo aval masculino, né? Então, acho que um rolê, uma coisa muito foda que, de fazer sendo mulher e que quebra demais, assim, a perspectiva, tá? É romper o aval masculino como o grande filtro de leitura, sabe? De mundo. Se a gente pensa que, por exemplo, jovens que estão em formação por esse tipo de ícone que prega um masculinismo bizarro, né, adaptado, entre aspas, a essa esquerda, a gente pensa que entre esses jovens também estão mulheres, né, como a gente, e o que é pior ainda, porque são mulheres que estão crescendo, enfim, dentro de valores que, para esses jovens homens, os valores são positivos, eles estão num lugar de conforto, mas para essas mulheres são valores super negativos, né, elas estão se colocando como coadjuvantes da própria vida, assim, basicamente. Então, acho que a grande ruptura para a mulher, né, na sua formação, como nesse processo de libertação mesmo, do pensamento, é romper com o aval masculino, sabe? E, tipo assim, romper com o aval masculino em um sentido amplo. A gente não precisa que um homem nos dê aval intelectual, mas não precisa que um homem nos dê um aval de existir também. Não precisa estar bonita, não precisa, todos esses valores, eles são reafirmados, agora quando a gente pensa, a gente pode achar que isso é totalmente deslocado, tá? Mas pensa assim, na minha cabeça vem uma foto que estão todas essas minas alt-nazi, tipo, tá a Michelle, que tá aquela das meninas Vestem Rosa, da Maris, estão todas elas com um vestidinho anos 50, um sapato meio redondo, com um saltinho baixo, um cabelo liso, enfim, bem penteadinho, assim, enfim, tudo isso tá dentro do processo de controle feminino, saca? Então elas estão ali representando esse, né, esse ideal também. Porque se a gente diz que esses caras estão produzindo um ideal, esse ideal, ele é, enfim, né, ele é pleno, ele gira, ele não é só como a mulher deve falar, qual deve ser o posicionamento político dela, ele também é um ideal de comportamento, de vestuário, de, enfim, postura como um todo. E o melhor jeito de romper com isso é se tornar, ou olhar para as outras mulheres como esse recorte que a gente normalmente coloca em homens, tá? Porque, enfim, daí tu não vai precisar do aval masculino, tu não vai estar sempre em busca de aceitação masculina, e daí tu não vai cair no trololó desse tipo de cara que vem de enfim, uma ideia totalmente errada, né, do que é ser de esquerda, porque ele vem de uma ideia que favorece ele, assim, uma ideia simples, boa, um mundo bom pra ele, um mundo péssimo pra mim. A gente consegue ver um contínuo bem claro, então, entre algumas das questões relativas às expectativas, né, os padrões, né, de comportamento do que deveria ser uma mulher, né, o que a gente considera. É claro que existe uma variação, né, entre essas expectativas, por exemplo, sei lá, na extrema-direita e na esquerda, ainda que em alguns casos, por exemplo, sei lá, as coisas mais ganguistas, assim, skinhead, etc, tal, isso mude um pouco, né, isso se nuble um pouco, né, mas existe uma expectativa do que deveria ser uma mulher, como as mulheres devem se comportar, né? E que existe uma forma de reforçar isso, e a forma de reforçar isso, ela também tem uma gradação, né? Ela vai desde eu não gosto do termo pequenas violências, porque eu acho que elas são violências de qualquer forma, sabe? Mas desde de censura, né? De discurso, de mobbing, né? De expor, de chamar a galera pra atacar e tal, até a violência física mesmo, né? A agressão física. Eu li um estudo que dizia assim que a gente tende a achar que os caras que praticam, por exemplo, uma versão mais sutil, por exemplo, que são práticas, sei lá, são machistas benevolentes, eles são incapazes de praticar a violência misógina, sabe? E daí, nesse estudo mesmo, os caras faziam uma, enfim, uma análise de progressão comportamental, sabe? Então, assim como dentro dessa gradação uma coisa depende da outra, né? O que dita o comportamento a misoginia depende, né, do que dita comportamento, também no comportamento masculino isso vem muito conectado, assim, até, desculpa, minha gata participou aqui, até eu tava antes falando da questão lá, enfim, do relato de agressão do Bannon com a mãe dos filhos dele, e essa foi uma segunda agressão, né? Então é um processo, e isso é agressão física, imagino que seja um processo de construção desse próprio, enfim, ambiente, né, de agressão e de machismo. Então eu não acho que a gente, assim, quando a gente fala em gradação, a gente não tá falando que uma coisa necessariamente é menos brutal que a outra, sabe? A gente tá falando que está dentro de um espectro muito amplo de comportamento, que todos eles se fortalecem, né, mutuamente, e que todos eles são necessários para a manutenção, né, dessa... E agora, nesse caso que a gente fala aqui, também para essa progressão, né, da aceitação da misoginia. Tá? Então, não surge... A misoginia não surge diretamente de uma fala brutal, de um gesto brutal. Ela surge também das microaceitações cotidianas, assim, de, tipo, ambiente de trabalho, ambiente familiar, enfim, ambiente de luta, né, que tem, enfim, onde a gente aceita uma piada, onde a gente aceita o aval masculino para uma fala de, enfim, sobrepondo a fala de uma mulher, esse tipo de coisa, isso tudo tá dentro da construção dessa progressão, né. É todo um clima que vai se retroalimentando, enfim, possibilitando que essas coisas se reforcem e aconteçam, né? E como a gente falou isso um pouco sobre machismo na esquerda também, enfim. Acho que de repente podia ser interessante falar sobre a questão do consentimento, porque a gente sabe que as mulheres, tanto com né, parceiros, pais, irmãos, enfim, de direita quanto de esquerda, sofrem com essa misoginia que não é só o estupro, só a morte, só, né? Então, pudesse falar um pouco sobre isso. Então, eu lembrei da Isa Pena, né? E o cara que assediou ela daquele jeito grotesco, nojento, ele foi lá e disse assim: ah, vocês estão exagerando. Que eu acho que é perfeita a definição de como as pessoas olham pra mulher, sabe? Mas enfim, o cara falou: vocês estão exagerando, tá? E isso é, pra mim, um retrato perfeito de como as pessoas olham pra questão feminina. Porque no momento que tu olha... no momento que tu olha pro corpo de uma pessoa como um corpo de uma pessoa, tu sabe que tu não tá exagerando se tu transgride o que a pessoa deixa que tu faz com o corpo dela, né? Se tu, enfim, te impõe ao corpo, se tu te impõe, e não só ao corpo, enfim, eu acho que a gente não pode deixar de lado também as questões da psique, que são, né, um trauma que as mulheres carregam historicamente, assim, gerações, geração após geração, né? Se a gente... Uma coisa de pensar talvez seja que 3 gerações atrás da minha não existia a noção de consentimento, e não digo como léxico, sabe? Eu não digo a palavra. Eu digo a noção de consentimento, sabe? A mulher não era compreendida como uma pessoa no sentido de que ela podia ditar o que é feito com o corpo dela. Ainda não é totalmente, né? Porque a gente vê, enfim, uma luta constante para sequer falar de aborto. E essa coisa, por exemplo, acontecendo em rede nacional, é um retrato de momento, né? Essa coisa da Isa Pena é um retrato de momento. É obviamente, foi feito com o intuito de ser um statement sobre a mulher, sabe? E daí volta lá para aquela coisa que a gente tava falando, assim, de tipo, essas pessoas, essa galera, eles usam a misoginia tão potente como discurso de mobilização, porque ela não é só discurso, né? Ela é prática também. Mas enfim, se a gente pensa que daí, enfim, vamos pensar em consentimento no microcosmos, né? Trazer para os casais e tal. Aí a gente também tem que pensar na questão de colocar de por que a gente ainda olha, né, para a questão física como mais grave, quando na real ela está super conectada com a questão psíquica. Todas as evoluções de violência doméstica, por exemplo, elas partem de um relacionamento que é, antes disso, antes de fisicamente, ele é psicologicamente abusivo, né? Uma coisa que a gente sabe, tem um milhão de estudos. Então, o consentimento vai também desse processo de eu acho, né, que uma coisa talvez que seja interessante de olhar para o consentimento é o quanto ele parte também do quanto esse ataque do homem, né, enfim, parte também de um enfraquecimento da própria noção de si, assim. Então, a gente pode pensar no consentimento, no não consentimento brutal, né, que seja uma cena brutal de violência física, mas a gente pode pensar no processo de não consentimento, que é também ir esfarelando essa possibilidade de acreditar em si, né, de olhar para si, para as suas questões, e continuar acreditando. Isso se dá por, enfim, no âmbito doméstico, né, que é um âmbito onde a mulher sempre teve esse jugo, né, foi subjugada. É uma questão que passa muito, que é muito presente, é o esfarelamento do eu, né? E ele se dá pela violência psíquica também, não só pela física. É, mas eu acho que ainda também nesse caso aí tem com essa mulher, porque é uma mulher, também para ridicularizar, né? Porque tem isso, né? De tu, um abuso para ridicularizar uma mulher que pensa diferente, né? E que não é só, porque não sentiu desejo de fazer aquilo, não é só isso, é usado como uma ferramenta política, né, no caso ali, por uma mulher que era de partido de oposição, enfim, né? Então tem isso também como usado para justamente ridicularizar, né? É, mas eu acho que a violência misógina é sempre uma ferramenta política, saca? No sentido de que sempre a mulher enfraquecida, e até a mulher que não, enfraquecida pré o enfraquecimento físico, a mulher enfraquecida no seu eu, assim, ela é uma mulher de mais fácil controle, sabe? O que tu quer com mulher é controle mesmo. Tu não quer, enfim, trocar ideia em nível de igualdade, né? A gente sempre dá uma dica, mas não precisa ser livro, pode ser filme, música, sei lá. Esse evento também, sei lá, que tu viu, qualquer coisa que tu queira dar de dica, sabe? Que tu acha que pode somar nesse episódio, assim, pra quem for ouvir. Bom, tem dois livros já, né? Que é o Down Girl, da Kate Main, e o... Como que chama? Por que os misóginos dão tão bons informantes? Esse. Eu sempre falo daquele livro da Despentes, que eu sei que um monte de gente não gosta muito, tá? Tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu acho que é muito bom em vários pontos. E pra mim é tipo um livro manifesto, talvez o único manifesto que eu tenha lido que tenha me emocionado, assim. É muito bonito, eu tô quase pegando pra ler um trecho. Não... Pode ficar à vontade, se quiser, pode ficar à vontade. É, pode ler, se quiser. Esse outro gostei também, da Voltairine de Clare, eu comprei aqui quando ainda tinha a Feira Anarquista aqui de São Paulo. É Escritos a Vermelho, mas eu acho que é uma edição portuguesa, tá? Eu não sei se tem edição brasileira. Mas também é bem interessante para quem curte, enfim, uma perspectiva mais histórica. Eu tô lendo agora, eu tô totalmente viciada em livros meio de memória, assim. Então, eu li aquele que eu nunca tinha lido, que é um sucesso, né? Que não é exatamente sobre isso, é aquele do Hospício em Minas Gerais. Uhum. Que fala muito, tem muitas questões de misoginia ali. Eu tô lendo um que chama... Eu tô lendo porque ele tem, tipo, sei lá, 1000 páginas, tá? Então, não sei quando eu vou terminar. Que chama Ravensbrück, que é sobre um campo de concentração nazista para presas políticas, mulheres, basicamente. Então era tipo assim, 1% das presas eram judias, tinha muita mulher militante, tinha jornalista, tinha filósofa, tinha prostituta, enfim. Era um campo só para presas políticas, mulheres. Eu acho que isso também pode ser interessante, apesar de não ser diretamente relacionado, enfim, com... sei lá, com os temas que a gente falou, ele não deixa de ser, né, indiretamente. E acho que é isso que eu tenho pra indicar que tá em volta. Eu vou ler só um parágrafo, tá? Pode. Escreva a partir da feiura e para as feias, para as caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro. Não me desculpo de nada, não vim aqui para reclamar. Não trocaria de lugar com ninguém, porque ser quem eu sou me parece um assunto muito mais interessante do que qualquer outro. Esse livro é maravilhoso. Que massa. De quem que é esse? Esse é da Virginie Despentes. É, não sei, é em francês, né? Eu não falo francês. Chama Teoria King Kong. Esse saiu pela N-1, né? É, ele mesmo. Uhum. Eu acho que é tipo um sucesso de vendas deles. Dance, tuas dicas? Ah, então, eu vou indicar esse da François Verger, que é um feminismo decolonial também, não é? Hoje nós falamos mais sobre machismo, enfim, né? E misoginia, não é? Tanto discutindo sobre feminismo, mas... é, esse livro já ele foi lançado pela UBU, eu acho que foi em 2019, 2020, quando que foi? Foi sim, porque o prefácio fala do... A edição brasileira fala ainda de março de 2020, isso não contava no começo da pandemia. Né, sobre o que é um feminismo decolonial e como ainda, assim, a importância das lutas... antipatriarcais, anticapitalistas, antirracistas, né, andarem juntas e justamente também faz essa crítica a esse feminismo, como é que ela chama? Feminismo civilizatório. E não é bem o tema, mas como eu peguei ele para ler agora nos últimos dias, então é o que me veio para indicar. Tá bom. A Mari mencionou aí na nossa conversa um texto que saiu na forma de zine pela Monstro dos Mares, né, que é porque os misóginos são tão bons informantes. Então eu vou indicar também um outro texto, vai mais ou menos na mesma linha, é um livrinho, né, foi publicado, está lançado pela Monstro dos Mares também, foi publicado pela Supta e pela Deriva, chama Tesouras para Todas, sobre a violência machista em movimentos sociais. É um livro relativamente curto, tem 120 e poucas páginas, assim, mas que trata muitas dessas questões que a gente discutiu aqui hoje, sobre as lutas e resistências feministas, em coletivos feministas, mas também em coletivos mistos e em outros tipos de grupos, e como que eles elaboram algumas dessas agressões concretas e das propostas de debate e de intervenção nesses espaços mais próximos mesmo, né? Nesses poderes mais da esquerda, né? Então tem textos sobre gestão de violência no movimento social, sobre a questão da misoginia e do feminismo nas ocupas. A ideia, tem um texto que chama Os Espaços Libertários Não Estão Isentos de Agressões, que é bem interessante também. Tem texto sobre autodefesa, sobre ação direta feminista. Enfim, é um livro bem recheado de textos que eu acho que são interessantes para algumas das discussões que a gente tem feito, né? E como ele é produzido pela Monstro, ele é um livro baratinho, assim, sabe? Acho que sai R$30, né? Quantidade boa de texto aí, dá pra se divertir por um tempinho. E, bom, é isso. Vamos se despedindo da galera, então. Vamos dar um tchau aí. Então tá. Ah, vamos agradecer de novo a Mari, né? Claro. Por conversar com a gente e desculpa também a bagunça, né? Mas foi muito bom. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite e desculpa também o barulho. Tá todo mundo em caos. Sim. É, eu vou falar, assim, que... Eu não gosto muito de falar sobre... Não é um assunto que me... Isso até pode deixar na gravação. Mas não é uma coisa que eu gosto de falar sobre misoginia, machismo e violência de gênero, assim. Não é uma coisa que eu acho fácil de falar, né? Já sofri, inclusive, agressão física de pessoas de esquerda, né? Agressão física pesada, assim. Então, pra mim, não é um tema muito fácil. Acho que eu fico meio mais perdida do que o normal, porque eu já sou uma pessoa bem perdida. Pra falar, acho que me desconcerta mais esse tema, assim. Mas é isso. É, eu acho que é um processo de resgate, né, falar também. Sim. Tipo, o resgate da gente. Né. Mas é aquela coisa, né, também já finalizando, mas é essa questão de que as pessoas às vezes pensam um pouco, ah, mas por que que tu tá falando disso? Por que que tu não... parece assim, quando tu expõe alguma coisa, não tô nem falando de expor, né, de fazer exposure, de nada assim, mas quando tu expõe alguma coisa e tu fica contando pras pessoas, parece que, né, o pessoal, tem gente que acha que, ah, mas é vingança, ela fica expondo isso, contando isso, enfim, e não é, né, é um direito da gente contar a nossa história, da gente organizar mentalmente, né, o que a gente passou e tipo, processar de novo isso, enfim, eu lembro disso, assim, de falarem isso pra mim, ah, mas tu quer te vingar do cara? Eu digo, se eu quisesse me vingar, eu cagava numa sacola de bosta e jogava na porta da casa dele, né, não é questão de vingança, né, é uma questão da gente conseguir, do direito da gente, né, contar e da importância disso, da gente de falar, né, de organizar a história. É, e tipo, eu acho que já tem um mundo todo negando a veracidade do sofrimento, né? Sim. Quando a gente expõe ele, também é um jeito de sentir menos como um delírio, assim. Tipo, é. eu, eu tive um perseguidor, né? Que é, assim, uma coisa bizarra de dizer, porque todo mundo diz, ah, eu também tive stalker. Não, eu tive um perseguidor, fato, assim. E eu sou toda cagada por causa disso. Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei disso, na terapia, tá? E eu virei outra pessoa, saca? Eu literalmente mudei, até fisicamente, assim, eu era super, fui ficando cada vez mais tímida, e ali eu mudei, porque é isso. Tipo, saiu de mim, se tá só em mim, se só eu sei, se só eu reconheço, é meio que um delírio, assim. É. Mas enfim, foi um prazer trocar palavras indóceis. Obrigada, Mari. Então tá, gente. Acho que é isso, né? E vamos dar um tchauzinho, então, coletivo, né? Os cachorros do fundo estão dando tchau também. É. A minha vizinha não tá tocando flauta doce, pelo menos. Então tá, bom. Beijo, galera. Bom, valeu. Tchau, gente. Tchau. O Fagulha Podcast é uma produção do Coletivo Planet e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares. Nosso site é fagulhacast.noblogs.org. Você pode nos enviar um e-mail em fagulhacast@autoproduzione.net e nos encontrar no Mastodon @fagulhacast, a instância é anarquismo.space, e no Twitter @fagulhap. Paz entre nós, guerra aos senhores.